Seção 43 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Catarina Miller. Só, por Cortês Rodrigues. O mar da minha vida não tem longes. É tudo água só. E o horizonte funde-se no céu, por sobre a ponte, marcha sinistra a procissão dos monges. Velas acesas, opas, ladainha, e o rio deslizando para o mar. E as raparigas vêm à tardinha, buscar a fonte a água sem cantar. Ermida branca sobre o monte, Nossa Senhora da Paz. Peregrino, voltei sem ser ouvido. Rasguei os meus pés pelo caminho ido. Ai, a calma de tudo quanto jaz. No frio esquecimento, sobre a ponte. A procissão caminha, sob o arco. Singrou sereno um barco, a caminho do mar. Ó, perdida visão da minha ânsia. Vejo-me só na lúgubre distância. Cadáver dos meus sonhos a boiar. Lisboa, 1914, fim da seção 43.